Meus amigos e meus irmãos, na atualidade, não há publicação mais importante no mundo do que o Apocalipse de Jesus segundo São João ou segundo João. Ninguém deve temer estudar este livro. Ele é importantíssimo. Basta ver que ele encerra o maior best-seller do mundo, que é a Bíblia Sagrada. No mundo materializado, materializante ainda, o maior best-seller é a Bíblia Sagrada. Então tem qualquer coisa carismática, surpreendente na letra e no espírito da Bíblia, que não permite que, apesar de todas as perseguições, ela seja morta. A passagem das duas testemunhas mártires que está no Apocalipse, que são mortas, mas depois revivem, é uma demonstração de que o que é sagrado é realmente eterno. Não há poder humano que possa impedir, por menor que seja, qualquer traço do planejamento divino. Vocês vão saber o que é o planejamento divino dentro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é tão revelador, tem tantas coisas novas para as inteligências do cérebro, a inteligência do coração, que nós vemos as transformações, os ensinamentos, as revelações que ele nos traz, desde as coisas mínimas, como quanto ao erro de se dizer Apocalipse de João, quando ele é Apocalipse de Jesus, e o primeiro versículo mostra logo, e o aprofundamento dele, na forma mais simples, nos ensina que, na verdade, ele é de Deus. Porque é de Deus que está sentado no seu trono, aquele que era, que é e há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Porque essa citação, aquele que é, que era e que há de vir, refere-se a Deus. É de Deus, da mão direita de Deus, que Jesus recebe o Apocalipse. Porque há uma tristeza no céu e na terra, diante do livro fechado, por selos, por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, quando se observa que ninguém pode lê-lo, nem entendê-lo, nem mesmo olhá-lo. Veja que ele está escrito por fora, mas o atraso humano é tão grande que a turma não pode nem ler o que está escrito por fora, porque não pode nem olhar. Tamanha luz. Mas essa época passou, que vivemos o fim dos tempos. Nós já vimos então que o Apocalipse, em dois ou três minutos, quantas coisas aprendemos aqui. Não é de João. João foi apenas o repórter, o médium, psicógrafo, paranormal, como quiserem chamar. Dão tantos nomes para a mesma coisa, porque muitas são as gradações do entendimento humano espiritual. Então, Jesus tem que se revelar também, revelar Deus no meio científico. Aí vai por caminhos mais demorados, que a intuição revela em um lapso, num átimo de tempo. A ciência só vai comprovar muito tempo depois. Vimos que o Apocalipse não é de João, é de Jesus. E mais, além de Jesus, é de Deus. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é como um atalaia para nós. Não é um livro para nos apavorar de forma alguma. Ele está cheio de bem-aventuranças, que já estudamos, em outras séries do Apocalipse que já fiz e que voltaremos a estudar. Quando você ora, você entra num estado de bem-aventurança. Então o Apocalipse não deixa de ser também uma oração. E como já disse a vocês, orar fortalece a quem ora. Por que orar fortalece a quem ora? Porque nos liga a Deus, aos poderes superiores. Deus, que é o verdadeiro revelador do Apocalipse, por intermédio de Jesus, do Espírito Santo, e de um anjo que o levou até João Evangelista. O Deus que é onipresente, onipotente antes de tudo, onisciente e onidirigente. Quem ler o Apocalipse sem temores, nem fanatismos, vai se tomar dessa força onipotente, onipresente, onisciente, onidirigente e vai olhar para o amanhã, porque o Apocalipse é um livro que nos traz alegria. Seu encerramento é apoteótico, ele anuncia a volta de Jesus. Trabalhemos com pensamento adiante, mas o adiante depende da forma que vivamos o presente. Então, saudade só do futuro. Há muita coisa que escrever sobre o Apocalipse. Eu solicito sempre desses jovens empreendedores, apóstolos mesmo, da religião de Deus nas comunicações, na imprensa, que o que está escrito fica para sempre, que separem o que acham de mais importante na nossa pregação, não somente do Apocalipse, mas do Evangelho, de tantas palavras avulsas que dizemos aqui, e sempre procuramos a inspiração na Bíblia Sagrada, que às vezes tem uma linguagem de lascar. Eu mesmo já trouxe a minha cooperaçãozinha, humilde, em algumas passagens. O profeta Daniel, por exemplo, aliás, é uma passagem maravilhosa, capítulo 33, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, versículos de 1 a 5. Se eu pegar a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver ali uma mensagem extraordinária, mas nem sempre a linguagem é bela. Às vezes até dificulta um pouco o entendimento. Então, nessa passagem que eu citei há pouco, Ezequiel fala da sentinela, que tem uma trombeta que tem que ser bem tocada para que o povo entenda a mensagem. Daí o nosso cuidado para falar de uma maneira que a maioria possa entender com facilidade. E este era o pensamento do apóstolo Paulo. Numa página que eu escrevi, até eu citei primeiro Paulo na Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta toca um som incerto, quem se apresentará para a batalha. Prosseguindo, Deus, por intermédio de Ezequiel, profeta, dos maiores do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, o capítulo 33, versículos 1 a 5, do seu livro, claramente descreve o ofício do verdadeiro profeta. Suponhamos um país contra o qual seja desencadeada a guerra e cujos habitantes escolham um dentre eles para ficar de atalaia. Veja, uma linguagem moderna, olha aí. Mas sem concessões, as coisas chulas, né? Se este, vendo o inimigo invadir seu território, tocar a trombeta para advertir o povo, e se o povo, embora ouvindo muito bem o som da trombeta, não lhe fizer caso e for colhido pela espada, será responsável pela sua morte coletiva. Ouviu o som da trombeta, mas ignorou o aviso do atalaia, tornando-se responsável assim por seu próprio extermínio. Mas aquele que atender ao aviso do atalaia salvará a sua própria vida. Isso aqui eu estou transcrevendo na Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Eu dediquei aos jovens que, vencendo o frio de São Paulo, estava frio naquele ano, 1987, não? É 87. Vieram e brilharam aqui. Vieram tão quentes que esquentaram até o tempo em São Paulo, o clima. Veja aí a Bíblia para mim, por favor, no Ezequiel. Capítulo 33, versículos 1 a 5, 6 a 9. E diretamente Ezequiel adverte também a sentinela nos versículos 6 a 9. Mas, se ó sentinela, vendo que chega a espada, não tocares a trombeta para avisar o povo e a destruição levar uma vida sequer dentre ele, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue, ó sentinela, cobrarei de ti. Esta palavra se aplica a todos vocês que estão aqui. Vocês são sentinelas. Um pugilo de idealistas decididos na geração dos Pedros e também a partir da geração dos Joões, para que a geração dos Paulos possa cumprir a sua tarefa. Vocês tocam a trombeta. Se tocam, toquem-na bem. Porque senão ocorrerá isso que Paulo, o apóstolo, nos adverte na Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta toca um som incerto, quem se apresentará para a batalha? Sintam a responsabilidade. Mas prosseguindo, está aqui, ó. A sentinela temeu, não tocou a trombeta, não avisou o povo. Veio a destruição sobre a cidade. E Deus disse: e se a destruição levar uma vida sequer dentre esse povo que tinha que ser alertado, este tal foi levado na sua iniquidade. Quer dizer, eles foram punidos, que eram iníquos mesmo, mas ninguém lhes veio advertir. E esses que tinham que advertir, se não advertiram, olha o que vai acontecer com eles. Mas o seu sangue, até mesmo o sangue dos iníquos, ó sentinela, cobrarei de ti. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por sentinela sobre a casa de Israel. Eu já estou ensinando a vocês a respeito de que existe, além do Israel político, racial, religioso, o Israel de Deus, que compreende toda a humanidade. Quem primeiro falou nesse Israel de Deus foi Paulo, o apóstolo, aos Gálatas. Porque ele considera que o Israel de Deus é formado por judeus e gentios, circuncidados e incircuncidados. Portanto, uma salva de palmas para ele. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás. E se tu não falares a tempo de desviá-lo do seu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o cobrarei de ti. Mas se quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho de perversidades, ele não te quiser ouvir, morrerá na sua iniquidade, mas tu, sentinela, livraste a tua alma. Eu, sabendo dessas coisas, me preocupo em que vocês cumpram as suas tarefas de sentinela. Por isso mandei imprimir um livrinho, que está o Apocalipse numa linguagem mais atual, perfeitamente fiel ao texto original. Vamos ler aqui só os três primeiros versículos, que já são uma eternidade de conhecimento. Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. O título, o autor, o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós já sabemos de cor e salteado. O Apocalipse não é de João, é de Jesus. E mais que Jesus, é de Deus, como vocês vão ver no próximo programa, lá pertinho, está tão claro. E nós aqui vamos conversar com vocês da maneira mais simples, até simplória, porque este é o livro da salvação. Então nós vemos que o Apocalipse não é como a maioria pensa. Nós temos que trabalhar para que deixe de ser maioria, um livro de mistérios, porque ele começa dizendo que é revelação, que Apocalipse, vocês já estão carecas de saber, é revelação. Ora, Jesus Cristo, no Evangelho, dá para nós o caminho da libertação das coisas que nos torturam, porque ele diz: conhecereis a verdade, Isaru completou, de Deus, e a verdade, Zaru completou outra vez, de Deus vos libertará. Mas Zaru estava interferindo na palavra de Jesus? Não. Estava explicando com facilidade, que é um homem de comunicação, que a verdade que Jesus propõe que nos libertemos pelo seu conhecimento não é a verdade humana, que a verdade humana é uma desgraça. Coisas que a ciência admitia como verdadeiras, inamovíveis, até as crianças sabem que hoje são bobagem. Durante milênios, a humanidade ficou presa às quatro formas, digamos, da matéria, deixadas por Aristóteles: fogo, água, ar e terra. No entanto, há 2.500 anos, Leucipo e seu discípulo Demócrito, que alguns dizem que Albert Einstein é a reencarnação de Demócrito, deve ser mesmo, já tinham concluído e provado no campo da filosofia, da matemática, da física, né, que existe a forma mínima da matéria, que é o átomo. E o átomo até que se subdivide, já se descobriu que o átomo se subdivide. Apesar desses dois gênios gregos, os cientistas levaram 2.500 anos em cima daqueles quatro fatores aristotélicos, princípios aristotélicos. Leibniz tinha razão: natura non facit saltum, a natureza não dá saltos. E eu, inspirado em Leibniz, posso dizer também que humanitas non facit saltum, a humanidade não dá salto. Então a revelação que Jesus Cristo tem para nós é uma revelação que lhe foi dada por Deus. Então, se a verdade de Deus nos liberta, essa revelação é para nos libertar. E não pode ser misteriosa, porque é uma revelação. E nos é dada por Deus, por intermédio de Jesus, que passou o anjo, que passou para João fazer gol, e ele fez, porque ele testemunhou. Por isso Jesus o testemunhou perante o Pai Celestial e disse que quando ele voltasse, Jesus, João permaneceria, estaria aqui. João evangelista. E alguns pensaram que Jesus voltaria lá naquele tempo, porque João viveu 96 anos. Olha como é que Deus nos testa. As coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus debaixo de fogo e ferro, hein? E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que vê. Falo à geração dos Paulos, da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus. Se lhes posso dar um exemplo, do apóstolo João evangelista. Que atestou a palavra de Deus que recebeu de Jesus por intermédio do anjo. E deu seu testemunho sobre Jesus quanto a tudo que viu, que lhe foi revelado. Vocês têm que ser assim. Não lhes é difícil, porque vocês já estão preparados, ó. Ó. Desde a fundação da terra, para essa tarefa. Mas muita gente teme ler o Apocalipse Puxa, o Apocalipse é uma coisa de mistério. E o pai vê a turma da legião lá, dizem que não é mistério, fica o medo, porque são profecias. Ah, eu vou morrer de medo, não vou ler. Eu vou ser um amaldiçoado, então? Eu vou entrar nessa magia aí, puxa, Deus me livre. Não, não, não. Ora, ora. Nós, humanidade, somos todos humanidade. Sabemos que a humanidade é assim. Realmente a humanidade é assim. Se diz esclarecida e corajosa, mas é ainda preconceituosa e cheia de tabus. Exemplo, não passa muita gente debaixo de uma escada. Tem medo de gato preto. Mas tudo isso, todos esses fetiches, são originários de um fetiche maior. Já expliquei aqui. O Deus antropomórfico, criado à nossa imagem e semelhança, erguida por elementos de algumas crenças. E não estou estigmatizando nenhuma delas aqui, porque eu não sou dono da verdade. Estou dizendo que muita gente contribuiu para esse medo. Não a crença em si própria, mas muitos dos seus componentes. Para nós, as crenças são todas respeitáveis. As religiões, nós as respeitamos. Aqui mesmo. Respeitamos até a descrença ou o ateísmo. Eu até já disse aqui, não adianta perseguir ninguém por questões de pontos de vista religiosos, ateus, filosóficos, científicos, artísticos, esportivos, pela origem étnica também. E mais, disse, o ser humano, mesmo quando ateu, nasce com espírito de religiosidade. E mais ainda, o que Deus deseja, verdadeiramente deseja, é que as criaturas terrenas e espirituais, todas originárias dele, se respeitem, se amem, que sejam fraternas, solidárias. Por isso prego a economia da solidariedade humana dentro da estratégia da sobrevivência. Porquanto o grande milagre que ele espera de todas elas, as criaturas que somos nós, é que se amem umas às outras. O milagre que Deus espera dos seres humanos é que se amem uns aos outros, como ele nos tem amado. Isso é muito sério, porque a opção diversa, nascida do ódio, é a violência e a destruição. Mas não há razão para ter medo das profecias. Nem mesmo os criminosos. Que as profecias são alertamentos para nos livrar das coisas que vão acontecer, nos ensinando a nos comportarmos. E Jesus veio à Terra para quê, meus irmãos? Para quem? Para os enfermos, que somos nós, humanidade. Ele diz, não vim para os sãos, vim para os enfermos. Então daqui para frente, quando vocês lerem o versículo 3º do primeiro capítulo do Apocalipse, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, não fogem, guardam em si as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, vocês não mais terão medo de ler o Apocalipse de Jesus, que pelo contrário, ele está dizendo aqui, o mestre, divino mestre, por ordem de Deus e por intermédio de João, que aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, são bem-aventurados. Então vocês, todos nós, somos o quê? Bem-aventurados. O Apocalipse tem alguma coisa difícil aqui? Não. Não é simples a beça? É. Nós temos é que abrir o coração para Deus com humildade e todos os seus segredos lhe serão revelados por ordem dele. Deus está presente. Para sempre.